pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola, com vozes amigas e piratarias várias, para degustar em doses homeopáticas ao longo do dia. Com um agradecimento especial à Rádio Gabriela. Foi criada no ano passado, dia de abril, faz amanhã, acho que amanhã é um ano, foi iniciado por um coletivo de 6 mulheres, é um espaço que pretende, contribuir para a transformação social, numa articulação entre a micropolítica e a macropolítica, procurando praticar princípios que nos são importantes. Autogestão, autonomia, o apoio mútuo, o feminismo autónomo, o antirracismo, o veganismo popular, o anticapitalismo, e também o sentir e o praticar a partir de diferentes lugares e experiências, sempre contra todas as formas de autoritarismo. No contexto com a implementação do estado de emergência, decidimos criar uma rede popular de apoio mútuo. Ela foi lançada no dia 19 de março. Foi iniciada pelas companheiras do coletivo de coordenação da Gralha em colaboração com as companheiras. Anunciou na sua configuração inicial, incluía várias dimensões: um ponto de recepção e distribuição de donativos alimentares e não alimentares, a prestação de apoio logístico, um takeaway livre e esclarecimento de dúvidas relacionadas com o Covid-19. Este foi o esquema inicial. Entretanto, foi sofrendo atualizações, reestruturações, e hoje é uma rede mais participada, nomeadamente por vários coletivos, pelo Grupo de Apoio à Habitação, pelo Núcleo Antirracista do Porto e também pela Rosa Imunda, que neste momento também tem um ponto de recepção e distribuição de alimentos, e o takeaway livre a funcionar às terças-feiras. Esta rede popular funciona justamente através da participação, quer coletivos, quer pessoas que desde o início se juntaram para participar nos diferentes grupos de trabalho que subjazem à rede popular de apoio mútuo. O objetivo principal da rede é mesmo concertar, construir, organizar ações coletivas e solidárias que respondam a necessidades concretas da comunidade. Funciona em autogestão e em horizontalidade, e também parte dos princípios do apoio mútuo e da solidariedade. Não é, e fazemos questão de fincar que não é uma rede ou um projeto caritativo ou assistencialista. Ao domingo, das 3 às 6, fazemos recepção de donativos e às quartas-feiras, das 6 às 8, fazemos distribuição. Inicialmente, à medida que também esta informação foi chegando a várias pessoas, ou pelo menos verificámos um aumento das necessidades. E nas últimas semanas, cerca de entre 100 e 150 pessoas aparecem no ponto de distribuição de alimentos, o que nos levou a uma reconfiguração mais recente da rede no que concerne aos pontos de recepção e distribuição no Centro Social Construído a Gralha. Antes era um ponto de distribuição aberto, e esta semana tomamos a decisão deste ponto ser dirigido, ser direcionado para pessoas que fazem trabalho sexual. Isto porque, durante este processo, desde o início da criação da rede popular, temos estabelecido uma articulação com o Grupo G, o Grupo de Partilha da Vida e o Autoestima. São projetos que que prestam apoio a trabalhadoras do sexo, com o prolongamento do estado de emergência e com o agravamento das condições de vida e também com, sobretudo num grupo, estamos a falar de um grupo também que está de diferentes eixos de opressão, que estão articulados com o género, com a migração, com a racialidade, chegámos à conclusão que teríamos de, que não teríamos resposta, digamos assim, para distribuir alimentos para todas as pessoas que têm aparecido no ponto de distribuição. E por isso decidimos direcionar o ponto das quartas-feiras para apenas trabalhadoras do sexo. Como disse anteriormente, sim, a rede começou, nós pensámos em algo muito local, também tendo em consideração as nossas limitações, não é? E ela tem alargado substancialmente, sim, portanto, por isso é que temos hoje, contamos com a participação do Grupo de Apoio à Habitação, no Colégio de Racista do Porto e da Rosa Imunda, que se solidarizaram, e também de muitas companheiras que não fazem parte destes coletivos, mas que se juntaram e que participam na realização da Respiga, porque semanalmente, este ponto de distribuição, nós apelamos a donativos de alimentos não perecíveis, produtos de higiene, alimentação para animais e donativos alimentares e não alimentares para crianças, depois também disponibilizarmos verduras, estas verduras e frutas espigadas no mercado abastecedor, e também temos estabelecido relações de solidariedade, de proximidade com as próprias pessoas do mercado abastecedor. Portanto, e é essencial a realização de espiga, porque permite também rechear, digamos assim, os cabados de maneira. Portanto, a permanência desta rede e também aquilo que distribuímos entre as pessoas depende dos donativos e depende daquilo que é respirado e doado no mercado abastecedor. Portanto, estamos a falar de uma rede que hoje é participada por muitas pessoas que através de diferentes formas, que fazem donativos, que respiram, que dinamizam o takeaway, que entretanto se juntaram de diferentes formas. Portanto, sim, tem sido uma experiência bastante, bastante importante ao nível do apoio mútuo e da solidariedade e da prática, digamos assim, daquilo que acreditamos que são os nossos princípios, os nossos políticos. Summer holiday, get some time away from the brain. Welcome to 1984. Your apathy has opened up the door. Now, big brother, he's spying on you, monitoring through an apple tube. Come get your mandatory Soma injections. Hope you don't mind if we rig the election. Freedom of speech for those approved. Best shut up before you're removed. Welcome to 1984. Your apathy has opened up the door. Now, big brother, he's spying on you, monitoring through an Apple II. I told you the police are on a killing spree. You say it means nothing to me. I told you our democracy is now an oligarchy. You say it means nothing to me. I say you are the brain police! Are there for our protection. What did your about you. Oh, I see you're a Delta too. Speak softly, big brother is near. Never mind, he's already here. Welcome to 1984! Your apathy has opened up the door. And now, big brother, he's fine. You monitoring through an Apple II. Welcome to 1984! The oligarchy has right opened the door. Now the government, they're watching you. Monitoring through your Apple II. É confinado e ao mesmo tempo transformado em vigilante, não é? Portanto, ele tem esta incumbência, não é? Portanto, de vigiar, não é? Portanto, a boa prática do decreto, não é? Portanto, no comportamento do vizinho. Now, why do people want to pay money to be scared? I don't know. It's a strange phenomenon. Quando por vezes me falam imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza, como se a gente não fosse natureza. Na verdade, estão invocando novas formas de os velhos manjados humanos coexistirem com aquela metáfora da natureza que eles mesmos criaram para consumo próprio. Todos os humanos que não somos nós estão fora. A gente pode comê-los, socá-los, fraturá-los, despachá-los para outro lugar do espaço. O estado do mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós. Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada, chegou embrulhada e com um aviso. Depois de abrir, não tem troca. Há 200, 300 anos ansiaram por esse mundo. Um monte de gente decepcionada pensando, mas é esse mundo que deixaram pra gente? Qual é o mundo que vocês agora estão empacotando para deixar as gerações futuras? A maioria de nós não vai estar aqui quando a encomenda chegar. Quem vai receber são os nossos netos, bisnetos, no máximo nossos filhos já idosos. Se cada um de nós pensa um mundo, serão trilhões de mundos. E as entregas vão ser feitas em vários locais. Que mundo e que serviço de delivery você está pedindo? Há algo de insano quando nos reunimos para repudiar esse mundo que recebemos agorinha, no pacote encomendado pelos nossos antecessores. Há algo de pirraça nossa sugerindo que, se fosse a gente, teríamos feito muito melhor. Hey! Recebemos denúncias de trabalhadores da Passos em Volta, empresa responsável pela cadeia de lojas da Vida Portuguesa em Lisboa, afirmando que os serviços da Vida Portuguesa terão tentado reduzir o horário de trabalho de alguns funcionários e funcionárias no dia 13 de março. E dois dias depois terão contactado individualmente todas as 38 pessoas que lá trabalham, informando que a empresa iria deixar de trabalhar durante o período de quarentena. Posteriormente, e apesar de apenas ter avançado com o layoff esta segunda-feira, os trabalhadores e as trabalhadoras terão recebido uma mensagem para que cada um enviasse para a responsável da empresa um e-mail onde afirmasse que as suas funções implicam um risco acrescido de contaminação devido ao contacto direto com um grande número, bom, grande número de pessoas, não sei, e que acrescentassem o pedido de férias. É um fixe, um bacano, é um porreiro. Não procura lucro fácil, não faz nada por dinheiro. Paga tudo direitinho, horas extra por inteiro. Não exige nem pressiona, nem se arma ao pingareiro. Será o meu patrão de Marte, de Vênus, Urano ou Plutão? Faz do mandar uma arte, é para ele esta canção. Não sei de onde ele vem, mas assim não há igual. Não é homem nem mulher, nem cá de Portugal. Não tem ninguém a recibo, só contratos e efetivos. Escolhe os trabalhadores a dedo, não há cunhas nem fracos motivos. Se dá jeito, formação, não hesita nem faz pela metade. Trabalhar com o meu patrão é melhor que a universidade. Se não é extraterrestre, com coluna vertebral, não sendo homem nem mulher, é porque é um animal. Não senti a sério o trabalho. A lição é muito explícita. Oh, patrões, vão pro... lembrar ainda que a Câmara Municipal despejou quase 100 pessoas na semana que foi de 9 a 13 de março, ou seja, quando já estava, quando a OMS já tinha declarado uma pandemia, quando já estávamos conscientes que esta pandemia ia requerer muito ficar em casa. A pandemia nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Nunca aterrou na Portela. Programa de corta e cola